гораздо аккуратнее отрезать. O objeto 5728 chame centro, receive frequência 2545. 2545, 5728 vai chamar. Força aérea 1426, continue a aproximação, adjunto metrô 08, agora pista livre. Força aérea 1426, aguardará, pista livre. Saiu no 426, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 079. Saiu no 426, autorizado pouso. Azul 4463, decolar 222, sendo controle 120, decimal 8. 20840, 4463, boa. Controle Salvador, boa. Azul 4463, decolou no escuro. 4463, contato radar, suba ao 220. 220, 4463. Força aérea 1426, livre checado, autorizado pouso, pistão no 0. Força aérea 1426, livre pouso, pistão no 0. Força aérea 1376, estabilizado no localizador. 376, complete sinal LS, chame a torre 118, decimal 6. Completará a LS, chamar a torre 19 decimal mesmo. Modulo Romeu Fox Lima, agora está na proximidade da rotatória, solicita a proa do através de Paris. Autorizado. Parado, trepo, pouso baixo, vai travar. Trip 5220, reduza para 200 nós. Reduzemos para 200, Trip 5220. TAM 3216, reduza para 220 nós. Reduzi, 220 para 326. Força aérea, correção 2, Condor 24, chame o centro Recife, frequência 1251. Chamará Recife 1251, 24. Força aérea 1426, solo de 25, livre à esquerda, estaciona a frequência livre. Força aérea 1376, autorizado pouso, pistão 0, vento 140 graus, 059, informe 3 de pouso. 1376, livre pouso, com 3 de pouso, baixar travado. Força aérea 1376, livre CK, autorizado pouso, pistão 0. 1376, autorizado pouso. A 3216, reduza para 3, correção, desça para 3 mil pés e reduza para 200 nós. 3 mil por 200 nós, a 3216. Grip 5220, pode manter a velocidade até o marcador externo. Pois não, senhor, vou manter essa velocidade até o externo. Azul 4463, chame Centro Recife 251. Centro Recife 251, Azul 4463. Nave 41, boa tarde, desça para 2 mil pés, via chegada mar e ajuste no 08. Webjet 6721, reduza para 2100 nós e desce para 2 mil pés. Reduzindo 2100, descendo 2 mil pés. 19? 1018. 1018, 6721. Tan 3216, desça para 2 mil pés, vai seguir a TR 7 milhas à frente, autorizado interceptar o localizador. Positivo, segue a TR da 3216, autorizado o localizador. Força aérea 1376, sua luz 29, livre à esquerda, estacionar a frequência livre. No curso 5220. 5220, torre 18-6. 18-6, obrigado. Promoção? Diamatinho, 10 para pushback é livre, acionamento, pushback com relação ao cubo de ótimo para táxi. Livre, chamará para o táxi, 20, ajuste o altímetro no 018, reporte bastante travado. Batalhei. Salvador 1, um ótimo dia, Altan 3204, cruzo 80 para 170. 3804, desça para 3 mil pés, chegada à mar e ajuste no 08. 3 mil pés com 1018, tá? 3804, chegada à mar. Web 6721, reduza para 170 nós. 170, 6721. Web 6721, inicie redução para aproximação, Airboy 6 milhas à frente. Gente, vai reduzir para 1,65, 6721. 2,16, torre 18,6. 18,6, bom trabalho. Está livre de LS pro 6731? Frisado. Frisado, sinal em LS, 6731. Continua a aproximação, aguarde que está livre. Solo 33, direita, chame solo, 1219. Direita, solo 219. Parou, 35220, livrou. 35220, autorizado Alfa Kilo, parte 3, posição 04, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, 04, 5220. Solo 6741, está com 111 a bordo, 3:53, com 15 ao alternado para o tanque. Chame a torre 198, decimal B. 86. Do ponto de pé, pistão 0, torre 198, decimal 62, ajuste 1018. Pátio, de Alfa, no ponto de espera 18,6, ajuste. Web 6741, boa tarde. Objeto 6721, na escuta da Torre Salvador. Prossiga. Web 6721, local de aproximação, aguarde, número 2 para pouso, hoje o jato meteu no 08, reporte baixado, travado. Já baixou e travou, 6721. Ciente, Web 6721. 621, reporte na altitude 3-1. Vai informar, 621. Então 321 na meia, solo 36, livre direita, chame solo 121 na décima 9. Gente, livre direita 1219, tá 321 na meia. Salvo Salvador, boa tarde, tá 32 no meio, livrou. 32 no meio, autorizado Alfa, chamante da Juliette. Alfa, cruzarinha da Juliette, tá 32, som no meio. Sistema 0. Sempre posto na 10, 67, 21. Cruzado 76, sua identificação desça para 5 mil pés, ajuste no 08. Salvador, muito boa tarde, 6741 da Web, no ponto 0 da 10. Web 6741, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém, 10. Objeto 6721, solo 37, livre direita, semi-solo, 121, décimo 9. Direita 219, obrigado. Bom, boa tarde, objeto 6721, livrou a direita. Objeto 6721, prossiga pela Alfa, responde a Juliette. Alfa, chamarando para Juliette, 6721. Alinhar e decolar o web 6741. No meio, autorizado Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, são 32, zona meia. Na 6741, não decolado, está 30, controle 120, décima 8. 208, boa. 41, chame a torre, 1 na noite, décima B. 18, bem, obrigado, até já. Controle Salvador, boa tarde, 6741, cruzando no 1300, feito. 6741, boa tarde, contato radar, subo 340. Poderia voar Leda ou Brígio, 6741? Prisado Leda. Leda, 6741, obrigado. Torre Salvador. Desculpa. tarde, estabilizado no INS. Toma, BNB, por externo. Noma 941, muito boa tarde, ajuste altímetro no 018, reporte baixado e travado. Ajustado no 018, já está baixado e travado. Ciente, autorizado pouso, som 0, vento 090 graus, 049. Livre pouso no 0941. Salvador, boa tarde, T3605, autorização São Paulo, ponto para Fox, posição 5. T3605, informação November, ajuste no 0 no 8, está pronto para cópia? Copia. Autorizado, Salvador, São Paulo, Congonhas, via Pizulu 16, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, pós Leda Bridge, onde está Interceptor via Pizulu 16, após ser usado conforme rota. Derrota 10, com o primeiro curva à direita, transponder 5071, e o controle Salvador 120, decimal 8. 3605, Congonhas, 360, Tael, Leda, Bridge, decolando da 10, e Bridge intercepta para Zulu 16, confirmando Bravo Hotel Zulu, DCT Trib, DCT para Zulu. Transporte 5071, controle 208. Regimento Quest, um ponto para pushback, acionamento 3605. Samará. TAM 3804 atingindo 3.000 pés. Desça para 2.000, autorizado LS. 2.000, autorizado LS. TAM 3804. Voo 754, desça para 2.000 pés, autorizado LS. Para 2.754, Azul 4076, número 3 na aproximação, desça para 2.000 pés, autorizado LS. 2.000 com 1.08, autorizado LS, Azul 4076. Web 6741, chame Recife 251. Recife 251, Web 6741, boa tarde. Paulo, boa tarde, voo 941. Voo 941, autorizado Alfa, chame este Juliette. Cruzando São 3804. Torre 18-6. 18-6, obrigado, até já. Mike Bravo, Oscar. Gente, reporte Interlagos. Oi, boa tarde. É o TAM 3804 estabilizado no ILS pista no zero. TAM 3804, estacionamento no 08, fome trem de pouso. Machado checado. TAM 3804, autorizado pouso, pista no 0, vento no 30, grau 05, nós. Livre pouso, pista no 0, TAM 3804. Azul 4076, reduza para 1970 mais. Reduzindo, 4076. É, nossa. Tá precisando de 754. 754, torre 198, decimal 6. Salvador, bom dia, Golão 754, vai passar o externo, baixar travado. Golão 754, continua a aproximação, agora a pista livre, existe altímetro no 08. Gente, 754. Então, 3804, solo 49, livre à direita, chame solo. 121, décimo 9. 1219, tá, 3804. Salvador, bom dia. Boa tarde, TAM 3804, bro. TAM 3804, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 3804.